tamo junto. Quarta guerra mundial, o meu retorno à vida. Eu sou a lenda que nasceu no clã Uchiha. A aliança Shinobi pra mim é como nada. Chegou quem eles temem, Uchiha Madara. Agora acaba, a morte os aguarda. Mesmo no deserto não há chance para agarrar. Ninguém escapa da força do meu chakra. Quem me venceria? Quem? Então me fala. Só existe um ninja que pode contra mim. Veja as estátuas no Vale do Fim. E mesmo assim, hoje eu venceria sim. Nem os 5 Kages puderam contra mim. Porque enfim, sou um mestre do passado. Deixei o meu legado ao ninja mascarado. E agora renascido, eu fui revelado. Uchiha Madara, o líder lendário. Uma lenda se destaca no campo de batalha. Keikyo, Sharingan que não acaba. Uchiha Madara, uma lenda se destaca no campo de batalha. Keikyo, Sharingan que não acaba. Uchiha Madara, venci em minha guerra muito tempo atrás. Após muitas batalhas, um acordo de paz. Andei com Hashirama, vila de Konoha. Dei o seu nome, aldeia da folha. Senti a ameaça que haveria um dia. Queriam reduzir o poder dos Uchihas. Falei com meu clã em uma guerra eu tentei. Mas ninguém se importou, então abandonei. Onde existe luz, também haverá trevas. Na busca pela paz, sempre haverá guerra. Onde existe amor, também haverá ódio. Ensinei meus ideais para Uchiha Obito. Genjutsu na lua, vivendo de ilusão. O mundo ideal pela minha visão. Não pense você que é manipulação. Uchiha Madara é minha convicção. Uma lenda se destaca no campo de batalha. Keikyo, Sharingan que não acaba. Uchiha Madara, uma lenda se destaca no campo de batalha. Keikyo, Sharingan que não acaba. Uchiha Madara. Com meu poder, 9 caudas eu invoco. Com óleo Sharingan, eu também controlo. Você não faz ideia de tudo que eu posso. Faço cair na terra, mais de um meteoro. Poder incomparável, se você não sabe. Amigo a rival do primeiro Hokage. Experiente na guerra, vou cumprir minha vontade. Cortei o Rinnegan, voltei para o combate. Só de ouvir meu nome, todos sentem medo. Para as 5 nações, eu virei um pesadelo. Já perdi para o Hokage, mas dessa vez eu vejo. E eu ficarei de pé, Hashirama de joelhos.